caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do Outra Margem. O programa, como já sabe, vai sempre para o ar às quartas e quintas-feiras. Às quartas começamos às 9 e vamos até às 10. Às quintas começamos mais cedo, às 8h30 e vamos também às 10 da noite. Mas também até a essa hora. Ora, hoje são dia 24 de fevereiro de 2010. É um tempozinho que está lá fora, uma chuva que dá uma vontade de ficar em casa, que não tem ideia. Quer dizer, com certeza que tem, porque está assim um bocadinho em todo o país. Enfim, hoje vamos... não vou falar muito hoje. Hoje vou estar mais virado para a música. Vou-lhe dizer porquê, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque o que há para falar é mais coisas menos boas, mais tragédias, é o que tem acontecido nos últimos dias. É o tornado, o mini tornado em Aveiro, é o mini tornado em Portimão e também esta tragédia que se abateu sobre a Madeira. Segundo, e porque no que toca à Madeira me toca bastante, as palavras que tenho para lhe dizer são poucas, são... enfim. Hoje então vou estar mais virado para a música, mas de qualquer forma vai ser música que tenho certeza que vai ser do seu agrado. Música que ainda assim é música positiva, música alegre, bem disposta. Vou trazer-lhe aqui para começar a música de Mafalda Veiga, Pássaros do Sul. Uma música bem bonita para relaxar, para descontrair. E depois vou trazer-lhe a música de Sara Tavares, ela que está agora a recuperar de uma operação ao cérebro. É verdade, ela foi operada para que lhe retirassem um tumor benigno. Felizmente tudo correu bem, está agora em repouso desde o dia 15 de fevereiro, que regressou a casa e está, portanto, em repouso absoluto. Vamos então ficar com estes dois temas para abrir esta emissão. Primeiro a voz de Mafalda Veiga, Pássaros do Sul. Depois ainda vamos ficar com a música de Sara Tavares. E este tema que lhe trago chama-se Chamar a Música. E é um pedido da Marisa Mendes, que pede esta música para a sua irmã. É então desta maneira que iniciamos esta emissão. É o primeiro pedido, aliás, que nos chega. E já agora aproveito este balanço para lhe dizer: siga o exemplo da Marisa, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. A Marisa Mendes não nos diz de onde é que é, mas aliás, foi até bastante breve. Mas sabemos então que é Marisa Mendes, o 1990, presumo tenha sido a data de nascimento, portanto, 20 aninhos. A dedicatória é feita então para ela e para a irmã. E assim como ela fez o seu pedido, você também pode fazer. Já viu, não é nada, não custa nada. Esta música nós temos perfeitamente disponível para passar. É muito fácil. geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos e deixe então o seu pedido, o seu nome, a sua dedicatória, caso pretenda. E também, porque não, já agora, só, enfim, o título da música e do artista, não é? O nome do artista tem de ser, para a gente saber, já sabe. São então estes dados que tenho que nos deixar. A sua dedicatória, até se quiser, não é algo obrigatório, pode apenas querer ouvir. E bom, vamos então para a música. São estes dois os temas que abrem a nossa emissão. Mafalda Veiga, volto a repetir só para que se recorde depois bem do nome destas músicas, caso goste. Mafalda Veiga com Pássaros do Sul e Sara Tavares com Chamar a Música, que participou e ganhou o Festival da Canção RTP de 1994. Tinha na altura, Sara Tavares, imagine, 16 pequenos anos, hoje grandes 32. Já passaram, portanto, 16 anos desde que ganhou o Festival da Canção. E fez um espetáculo no Festival da Eurovisão. Enfim, vamos então às músicas. Mafalda Veiga, Sara Tavares. Eu volto depois com mais umas musiquinhas. Espero que o seu início de noite esteja a ser daqueles mesmo agradáveis. Quentinho, com show a cair lá fora, mas não importa. Mas quentinho, dentro de casa. Enfim, com todas as coisas boas que tenho chegar a casa. Deixo então um grande abraço e a promessa de voltar daqui a uns minutinhos. Até já.

teu jornal, banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, a música, vê-la aqui tão perto como o vento do deserto. Acordar depois destas duas vozes fantásticas femininas da música portuguesa a abrirem esta emissão, vamos chegar agora com mais três portuguesas, mas masculinas. Vamos ficar primeiro com Pedro Barroso e o tema A Companheira. Aliás, Companheira, é só assim que se chama. Depois ficamos com Alcácer Quibir e por fim com Carlos do Carmo e Lisboa, Menina e Moça. São três musiquinhas, enfim, bem dispostas também. Companheira é uma música mais para pensar, mais para... porque, enfim, também convém, não é? É daqueles temas que eu acho que calha bem sempre numa tarde de calor, numa tarde de chuva, numa noite, qualquer ela que seja. Não é uma noite de sol, porque não há noites de sol, mas, enfim, seja numa noite de verão ou numa noite de inverno. Mas enfim, portanto, enfim, é uma musiquinha que eu acho que é sempre boa ouvir, onde quer que estejamos, em qualquer hora. E depois vamos ficar com a música Alcácer Quibir. É uma música que também já fez muito sucesso. É muito, muito bonita. Verdes tão verdes, verdes tão verdes. É uma música impecável que não pode deixar de ouvir. Depois, por fim, ficamos então com Carlos do Carmo e Lisboa Menina Moça, que praticamente dispensa apresentações. Mas enfim, basta só dizer que é um grande fadista. Basta só falar em nome de Carlos do Carmo. Ainda por cima é um nome que soa bem, porque Carlos Carmo, enfim. Vamos então para estas três musiquinhas. Eu volto depois para lhe trazer umas coisinhas assim doces. Vamos depois ouvir as doces, mas isso já será depois de eu voltar. E não há de ser amanhã de manhã, com certeza. Vou voltar ainda hoje e depois da música de Carlos do Carmo, então, com o tema que lhe disse, Lisboa, Menina e Moça. Fique bem, continuo com a Antena Web. Eu volto então daqui a pouco. Deixo-lhe mais uma vez um grande abraço, porque abraços nunca são demais. Até já. Deixei pousar minha boca em tua fronte, toquei-te a pele como se fosses harpa, escorreguei em teu ventre como vento e atravessei-te a mim como se fosse barba. Deixei crescer uma vontade de vagar, deixei crescer no peito infinito, morrer da morte lenta do desejo, e em cada beijo abafei um grito. Quando desfalo o livro velho da memória, sinto que o tempo passando à tua beira

lá vou vendo essas reações fantásticas das pessoas, que como é lógico choram, como é lógico sentem, mas enfim, são, têm uma energia, uma força, uma vontade para lutar, que é uma coisa fantástica, como disse, mesmo nas coisas mais pequenas, enfim, é algo que realmente não tem descrição. Por isso, aquilo que eu neste momento sinto vontade de dizer e que sempre tenho dito é que aconteceu esta tragédia, não há volta a dar, mas há volta a dar ao futuro, e a Madeira, se, enfim, se já era bonita, há de ser tão ou ainda mais bonita agora com estas novas construções que terão forçosamente que serem feitas. Enfim, não será a paisagem modificada que fará com que a Madeira deixe de ser o cantinho do céu que é. E digo, no meu ponto de vista, digo cantinho do céu não é por ser uma ilha bonita, paradisíaca, digamos assim. Embora é, de facto, sei que é, de facto, uma ilha muito bonita, mas eu digo isto mais pelas pessoas que a habitam, pela magia que se sente vinda da Madeira. E enfim, portanto, essa magia há de continuar, essa humildade, essa nobre gente há de continuar a ser essa nobre gente. E portanto, enfim, é isso que eu sinto vontade de dizer, de que a Madeira há de continuar a ser esse cantinho do céu. E digo realmente com estes fundamentos. As pessoas continuarão a ser as mesmas humildes, enfim. Força para aqueles que, direto ou indiretamente, sentiram o impacto destas inundações, destas ribeiras que correram pelas cidades. Vamos para um pequeno intervalo, mas antes tenho ainda duas músicas para passar nesta emissão. Vamos ouvir primeiro a voz de Elsa Languini e o tema Quelque chose dans mon cœur. É talvez dos temas mais famosos da cantora francesa, embora já tenham ido 22 anos desde que este tema foi gravado. Depois vamos voltar ao Festival da Canção da RTP, mais precisamente ao ano de 1993, para ouvirmos Annabella e Quando Cai a Noite na Cidade. Um tema muito bonito que também não pode deixar de ouvir. Depois vamos então para um pequeno intervalo e eu volto na abertura desta segunda parte com a voz de Lara Fabian e Love by Grace. Uma ótima noite na companhia da Antena Web. Fique bem, eu já volto. Revenir en arrière, pleurer dans les jupes de ma mère.

E estamos de volta depois de ouvirmos Lara Fabian. Lembra-se deste tema? Eu por acaso lembro-me bem, já lá vão 8 anos desde que chegou a Portugal. E esta é daquelas cantoras que me diz muito, e por um motivo muito simples, porque de um momento para o outro passei de não gostar dela para adorar. E enquanto adolescente, eu cheguei mesmo a comprar alguns CDs originais da cantora belga, que hoje já mal se ouve falar outra vez, mas que continua aí no mercado, continua aí no mundo da música. Vamos prosseguir esta emissão, agora vamos ficar com um momento Beatles, ou seja, Hey Jude dos Beatles e depois Imagine na voz de Madonna, uma interpretação sem igual ao vivo e de arrepiar completamente. Ficamos então com estas duas músicas do Outra Margem e estamos a caminhar para o final da nossa emissão. Depois destas duas músicas eu volto para as despedidas. Deixo-lhe para já um grande abraço e espero que a sua quarta-feira tenha tido mais coisas boas do que coisas más. Elas aconteceram, são inevitáveis, mas tenha sido um dia tranquilo, tenha um dia sido um dia sossegado, sem grandes problemas. Eu volto então daqui a um bocadinho. Até já. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. I hope someday you will join us, and the world will live as e chega ao fim mais uma emissão do Outra Margem. Amanhã nós estamos de volta. Entretanto, já sabe, até lá pode fazer os seus pedidos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos o seu nome, a sua dedicatória, caso pretenda. Deixe-nos também o nome do artista e da música que quer ouvir e depois nós aqui passamos. Entretanto, tu também, já agora aproveite, deixa o seu comentário, alguma crítica, ou enfim, algum elogio, alguma crítica. Agora mesmo, a crítica pode ser positiva ou negativa, enfim, deixa a sua opinião na nossa caixa de comentários, no nosso e-mail, sobre este ou outro programa, alguma coisa que possamos fazer para o agradar mais, porque nós estamos aqui é para isso, para ser a sua melhor companhia. A minha companhia é aquela que mais agrada, não é? Portanto, nós estamos aqui precisamente para isso mesmo, para o agradar. A música que se segue e que vai fechar esta emissão chama-se Não Te Faz, e eu só tenho a dizer que vou, mas volto. Portanto, amanhã estou cá outra vez, primeiro com a meia rotação às 6 da tarde e depois com então esta Outra Margem às 8 e meia. A música é cantada pelos Broa de Mel,